deixando vou pra terra do além. A estrada é longa, difícil é a caminhada. Vem me ajudar, Senhor Jesus, ó vem. Say.